Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 308, aqui na antena da Universitária. Mais uma convidada, mais uma jovem convidada para mais uma grande conversa. António apresenta a edição desta semana. É, sim, senhor, uma excelente e grande conversa com Júlia Durand. Ela é natural de Braga, ainda uma honra maior para a cidade e até para o programa Livros com Rumo, ter uma jovem convidada, neste caso uma jovem escritora, que vem aqui falar disso, uma coisa um tanto quanto indefinida ou indefinível, que é a literatura juvenil, onde também cabe quase tudo, desde o fantástico à literatura de ficção científica, vampiros e outros géneros ou subgéneros afins. Júlia Durand começou relativamente jovem, ou pelo menos novinha, ela é uma jovem, de facto. A sua produção literária é única e exclusivamente feita neste âmbito. Ela é a autora dos Segredos do Submundo, o universo do submundo, um universo paralelo, faz lembrar um pouco aquela ideia de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Mas isso não é pecadilho, nem pouco mais nem menos, desde que seja muito bem trabalhado, como foi o caso desta jovem autora. Depois, a saga, ou a sequela, se quisermos, os herdeiros também do mesmo submundo, e tem uma pequena joia literária, com uma pequena hesitação, mas isso não iremos revelar aqui. Desafiamos os leitores a comprar o livro, por um lado, e depois ler e detectar realmente uma. Mas isso é um pequeno pormenor de revisão literária, o que não invalida, de facto, o excelente trabalho literário que é Flor de Jasmim. A sua heroína é mesmo Jasmim, e depois Pedro. Tem estas três produções, ou estas obras literárias aí, à disposição do grande público e do interessado por este tipo de universo, e por outro lado, aquilo que faz mover qual é a lógica e a mecânica, passe quase este lugar comum, aquilo que animou esta jovem autora, de facto, à escrita, à literatura, e aquilo que é a consciência, ou pelo menos a objetividade, que pretende realizar a partir desse espaço maior que é o livro e a literatura. Boas leituras e muito boa noite. Júlia Durand nasceu em Braga em 1994. De 1999 a 2012, estudou piano e composição no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, instituição que também apoiou nas primeiras tentativas de escrita. Publicou dois livros de fantasia juvenil na editora Minerva Coimbra, os dois volumes dos Segredos do Submundo e também um conto, Flor de Jasmim. Este ano ingressou em Ciências Musicais na Universidade Nova de Lisboa. Boa noite, Júlia. Boa noite. Obrigado por teres aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Estas coisas têm sempre um início. Vamos tentar perceber o porquê, o que anima, quais as balizas, se quisermos, ou os alicerces que estiveram na base, ao fim e ao resto, aquilo que despertou o interesse que te animou à época. Penso que o primeiro, O Segredo do Submundo, uma edição da Minerva de Coimbra, a lançar à escrita e sossegares um pouco quando viste pela primeira vez o livro de forma impressa, o formato de papel e depois, tão importante quanto isto, o livro nas livrarias. Bem, eu não. Eu realmente, para começar a escrita, tenho de agradecer especialmente uma pessoa que é a Ana Martins, que também publicou um livro na mesma coleção, publicou o primeiro, que nós começámos a escrever juntas. Eu tinha cerca de 10, 11 anos por aí, e é realmente graças a ela que eu comecei a ganhar interesse em escrever. Também, da mesma forma, o projeto de tentarmos publicar, pelo menos tentarmos, mesmo quando não acreditávamos muito que fosse possível, também foi graças ao incentivo dela e realmente acabámos por publicar na mesma coleção, Geração 21, para autores jovens. Os dois livros são de fantasia e realmente durante ainda bastante tempo, quer dizer, bastante tempo, bastante tempo para mim, nós escrevemos fantasia apenas e só há coisa de 2, 3 anos é que comecei a ganhar interesse em escrever talvez ficção histórica ou... Outros ou domínios, mesmo, outros domínios literários. Mas já iremos a essa questão. Ou pelo menos é essa parte, normalmente, que são os saltos, depois, que são normais em quem escreve no campo da literatura, também surgem quase como uma consequência natural e normal, isto que é o processo de a relação que estabelece entre o papel ou o computador, agora, nestes últimos anos. Mas, de qualquer das formas, é assim. Quanto mais não seja para aqueles que nos estão a escutar, o que é, vamos lá, as ânsias, as vontades, os sonhos, ao fim e ao resto, de uma jovenzinha, na altura terias 14, sim, 13, sim, 15 sim, anos, sim, mas sim. Não mais do que isto, que te levou a tomar consciência, se é que se pode ser assim, um bocadinho dogmático nestas coisas, dizendo que há uma consciência, ou pelo menos uma vontade, que impele uma pessoa a direcionar-se à escrita. O que é que resultou? O húmus, ao fim e ao resto, daquilo que esteve por trás os anos anteriores, o teu percurso escolar, a escola, as disciplinas ou as áreas, se quisermos, o teu processo de leitura, por exemplo, que é muito importante para quem nos escuta, até que ponto é que a leitura foi fundamental, por exemplo, neste teu arquitetar desta tua vontade? Bem, a leitura foi uma das coisas mais importantes, porque, enfim, acho que é bastante impossível ter-se vontade de escrever sem uma experiência de leitura bastante grande e essencial, enfim, por trás da experiência de escrever. Os próprios livros que eu li acabavam por influenciar imenso ou o tema ou a maneira como eu escrevia, e eu... Uma coisa que notei bastante ao longo dos anos foi que, se inicialmente eu deixava-me influenciar muito pelo estilo e pelo tema dos livros que eu lia, ultimamente é mais uma junção de tudo aquilo que eu leio que depois acabo por tentar, mais ou menos, ainda um bocado... Hesitante. Exato, a palpar o terreno, a formar uma... Enfim, não sei se posso mesmo falar de um estilo próprio, porque ainda sou demasiado nova para isso, mas pelo menos a saber aquilo que eu quero e aquilo que a forma como eu gosto de escrever. Quanto a disciplinas de escola, eu devo dizer, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas acham quando falam comigo, deves gostar muito da disciplina de português, deves ter... Nunca foi bem aquilo que me incentivou mais a escrever, porque eu sinto que, na maior parte dos anos, à exceção talvez do 10º ano, em que tive uma professora em particular só nesse ano, eu nunca senti que o objetivo da disciplina de português fosse escrever. Nunca senti muito isso da maneira como era dado. Era sempre mais direcionado para a gramática, que claro que está na base. Os conteúdos curriculares. Exato, exatamente. É uma disciplina como outra qualquer. Exatamente. E que nos exercícios de escrita em si, eu nunca me sentia nada atraída pelos temas que davam, ou nunca sentia que aquilo fosse realmente que deixasse muito espaço para a criatividade. Ou, enfim, a guerra é algo que afeta as nossas vidas. Desenvolve. Pois, a guerra é má, realmente. O que é que eu posso dizer aqui? Claro que podem ser exercícios interessantes, mas não quero o tipo de exercício de escrita que me atraía muito. Mas o que tu queres dizer, sem te cortar um pouco o raciocínio que estás a desenvolver, é um pouco esta ideia. Pensas então, não é uma questão de achar, pensas então que é fundamental, por exemplo, aquilo que é a educação informal, ou que é aquele processo que decorre paralelamente à escola. Exato. Ou seja, aquilo que tu fazes com os teus amigos, as tuas amigas, a tua família, achas que, ou pensas que, de facto, por exemplo, o percurso de teres acesso a um determinado tipo de cultura, de objetos, do saber, do conhecimento, por exemplo, a literatura, os livros em si, tão simples quanto isto, foram importantes para começar a criar algum sedimento na tua vontade de escrita, ou por outra, e se calhar até anterior a isto tudo, dar-te algumas noções, algumas pistas, quase como o grão de milho que se vai espalhar pelo caminho, para te orientar e olhares para trás e perceber exatamente, é mais ou menos este, para já, aquilo que eu quero fazer. Sim, sim. Eu acho que, no meu caso, foi mais importante realmente essa educação informal do que a formal na escola. Se bem que a escola em que andei os 12 anos, o Conservatório de Música da Gulbenkian, foi muito importante para mim, mas e realmente incentivou imenso a escrita quando, a partir do momento em que eu publiquei o primeiro livro, incentivou muito. Mas até realmente eu chegar e perceber-me que tinha vontade de escrever e aquilo que eu tinha de fazer, foi sobretudo uma parte mais de amigos, portanto, com essa pessoa de que já falei, e também de família. Os meus pais também escrevem, mesmo que não livros de ficção. Pois, mas Mas, academicamente, investigação, pronto, a exato, escrita é qualquer coisa que está lá 24 horas por dia, por exatamente, exemplo. escrevem imenso e leem também, Claro. e portanto, realmente crescer rodeada de toda essa realidade de livros e escrita, claro que eu penso que se não tivesse tido isso fora, portanto, a educação mais formal da escola, eu não sei se teria sido tão depressa que eu me tinha apercebido que realmente era isto que eu gostava de fazer. E mesmo agora também estou a descobrir que gosto de escrever, mesmo que não seja ficção, por isso também coisas de investigação. Académicas, questões da tua Exatamente. vida escolar e coisas assim, Não, é uma coisa que tu sentes uma satisfação particular exatamente. quando desatas à escrita. É um pouco esta sensação que não é um esforço, independentemente de nós sabemos que a escrita é um Pois, esforço, claro. porque é um esforço tremendo, se calhar é um trabalho como outro qualquer, Pois. depois não é o campo e se calhar tu não és a autora mais indicada para o discutir sobre isto, sem menosprezo, bem pelo contrário, mas a escrita é sempre qualquer coisa de muito trabalhoso. Mas neste intervalo entre a consciência do trabalho e depois o produto final, há ali a relação que estabelece que tu sentes uma satisfação pessoal Sim, quando escreves. absolutamente. E independentemente do, lá está, de ser ficção ou de qualquer tema dentro da ficção, ou ser de investigação. E essa satisfação realmente eu sinto que a descobri bastante cedo. E uma coisa interessante foi que a evolução que eu também senti foi inicialmente o meu interesse encontrava-o mais em contar uma história e encontrar histórias para contar e escrever apenas para contar as histórias. E ao longo dos anos, neste momento também continuo com esse interesse, mas também simplesmente com o interesse da escrita em si e de explorar a escrita, explorar aquilo que posso fazer com a escrita e não apenas a história. De dentro da cabeça existe um longo corredor. Vejo a paisagem fora pelo meu visor. Os olhos nus, anjos, meu amor. Os olhos nus, anjos, meu amor. Como está dentro de uma porcelana? Ou de dentro de uma cascavel? Tive que contar. Tu disseste aí uma coisa que eu achei agora importante, não sei se tens consciência disso ou não. De qualquer das formas, há aí duas coisas que tu falaste, ou pelo menos duas linhas que eu penso que também são interessantes aqui para a nossa conversa, que são mais ou menos estas. Uma que é o contar histórias, tu falaste aí nisso, a vontade de contar histórias, o que me leva a perguntar-te mais ou menos, até em termos quase rigorosos, assim, do cânone, até que ponto é que tu sentes as histórias que escreves, ou que escreveste, são as histórias que provavelmente gostarias que te tivessem contado? Ah, isso é uma pergunta muito interessante. Por um lado. E a outra linha é um pouco esta. Até que ponto é que tu foste alvo, como todas as pessoas, alvo no bom sentido, não é? De, por exemplo, os teus pais, ou nos sítios escolares que tu frequentaste, até que ponto é que tu sentiste uma satisfação, ou sentias à época uma satisfação particular, quando te contavam uma história? Uhum. Ou seja, aquilo que é o que fazem dos outros a criação de um universo mágico a partir da narratividade de uma história da qual nós somos sempre os espectadores ou os receptores desta mensagem. Portanto, as duas realidades, até que ponto é que isto aconteceu contigo, por exemplo? Eu mesmo, uma coisa que acontecia muito quando eu era pequenina é que os meus pais liam-me imensas histórias para adormecer, e mesmo quando eu já lia perfeitamente, continuavam a ler histórias para adormecer, e inclusive eu muitas vezes, houve muitos livros que eu li, por exemplo, com a minha mãe, que lemos as duas em conjunto, apesar de pronto, supostamente ser a minha mãe que me estava a ler uma história, mas na verdade estávamos a ler em conjunto. Por exemplo, os livros de Harry Potter, em que eu cresci com esses. E eu realmente, essa parte de crescer a ouvir histórias a ser contadas foi sobretudo com os meus pais, portanto, em casa, em família. E eu sinto que mesmo muito noutros sítios pode realmente haver contadores de histórias que eu gostava muito e que eu gostava da maneira como contavam a história, e também haver outros em que eu mesmo, não sei com que idade, mas 10 anos ou mais nova, eu não sentia muita empatia com a forma como contavam a história às crianças, portanto a mim e aos meus colegas de escola, por exemplo, em atividades da biblioteca, porque eu sentia sempre que o faziam de uma forma um pouco condescendente para... Um certo paternalismo e algum histrionismo excessivo que dava para perceber que a naturalidade não existia ou se estava, não dava para perceber que estava lá. Exatamente. E que comecei a maneira de interessar as crianças na história que estava a ser contada, não, como se a história em si não bastasse e fosse preciso toda aquela atitude à volta de... Enfim, mesmo esse ar realmente paternalista. E eu isso enervava-me bastante na altura e continuo a enervar porque eu sei, porque... Com essa idade, o interesse que eu tinha era na história em si. E, pronto, não precisava de, enfim, todo aquele ar à volta para maliciar. Aquele aparato, ao fim e ao resto, exatamente. Um pouco oleodesco para... Exato. Exato. E, pronto, e como se as crianças não... Se calhar, são os totós. Exatamente. Não, um bocadinho fazer aquela... Não percebem, ou então... Muito bem, não, só percebem. Não, não vão achar interessante se não houver tudo isto à volta. E isso eu... E quase que acabava por perder o interesse na história em si, por causa assim, da maneira como era contada. E depois, em questões de contar eu histórias a outras pessoas, para além dos livros, muitas coisas que eu escrevia, eu às vezes dava alguns, ia andando aos poucos, como se fosse assim, um folheto por episódios, a colegas meus. Se eles me dissessem que gostavam, que queriam ler isso, sim, eu ia acordar. E eu sinto mesmo que contar histórias, pronto, ponto de parte aquilo que eu tinha falado de o interesse pela escrita em si e pela beleza da escrita e aquilo que posso fazer, foi sempre uma coisa que eu nunca consegui largar, uma espécie de mania, entre aspas, de encontrar novos meios para contar, não apenas pela escrita convencional, mas, por exemplo, já pensei em escrever guiões e já comecei um guião. Por muitos outros meios também fazer colaborações com desenhadores, também com música, tentar fazer experiências. E há 3 anos, penso eu, encontrei um grupo de escritores no Porto de um programa que se chama NaNoWriMo, que é National Novel Writing Month, que eu aconselho a qualquer pessoa que queira escrever um livro, que é muito interessante. E esse grupo de escritores no Porto, com quem agora encontramos todos os meses, essa vertente de contar histórias aí está muito presente, porque partilhamos, fazemos o dito brainstorming. Sim, sim. Partilhamos as ideias e as histórias e realmente eu sinto que isso tem gostado imenso disso. Mas aquele aspecto que eu te disse, os teus livros também serem um pouco o resultado daquela história que gostarias que te tivessem contado? Exato, que me tivessem contado. Eu penso que sim, é bastante isso, até porque os primeiros são de fantasia e eu, na altura, as histórias que mais me interessavam eram de fantasia. De aventuras, de pessoas mais ou menos com a mesma idade, sim, um bocado, não necessariamente com explicações lógicas ou grandes complôs, mas simplesmente assim com uma fantasia um pouco colorida e realmente eu sinto que as histórias que conto também são as histórias que eu gostava que me contassem. E isso mesmo não apenas nos primeiros livros, mas mesmo nos que escrevo agora, porque os interesses mudaram. Claro, isso. Porque... os degraus da vida. Exato. E então na adolescência mudar bastante rapidamente. E eu sinto bastante isso. Ou seja, não foi... Eu não sou uma autora adulta, quer dizer, já de maior idade, mas não sinto adulta, a escrever livros para crianças, porque na altura em que eu escrevi esses livros juvenis, eu era também uma criança, e tinha a idade correspondente aos leitores. Ou seja, que iriam tomar contacto com estas obras. Exatamente. Ou seja, não era uma... Não conheço a realidade de ser um escritor adulto a fazer um esforço, entre aspas, de escrever para um público mais jovem, um público de crianças. Sempre as coisas que eu escrevi sempre foi mais ou menos, à medida que a minha idade avançava, também para leitores com uma idade mais ou menos correspondente. Ou seja, realmente é de facto o tipo de histórias que eu gostava que me contassem quando as estou a escrever. Uma das coisas que é interessante é isto, o que também ainda estamos neste campo a fazer um pouco a sistematização, ou pelo menos algumas pistas que dão para compreender um pouco o universo literário que aqui está, é um pouco, é esta a ideia mesmo, a certeza que eu tenho que é esta. Há noções que são muito, vamos lá, objetivas e muito evidentes, como é o caso a noção de bem e de mal. Como é que isso, que nos teus livros, de várias formas e modos, são aqui estruturados e a contraponto com personagens muito evidentes, depois são realidades, se quisermos, também sociais, a forma como as pessoas se movimentam no seu dia-a-dia, mas fazendo uma espécie de flashback teu, tu tinhas consciência à época exatamente dessas noções de ajuda, lealdade, solidariedade, amizade, até o campo afetivo, pelo menos as sensações de relacionais entre personagens, Eurico e Artemise, por exemplo, esse tipo de... E depois, o grande arco que cobre isto tudo, que é o bem contra o mal, que são essas realidades que estão, pelo menos esta, que é uma das grandes realidades da literatura juvenil. Tu tinhas consciência disto? Era mais intuitivo? Ou era qualquer coisa já bem estruturado, bem delimitado, os campos? E tu, num processo de escrita, terias que, por exemplo, o teu primeiro livro, eu lembro-me muito bem da leitura dele, neste caso da releitura, de perceber que iria um segundo aparecer, como naturalmente pedia a primeira história. Portanto, todas estes símbolos, ou estas ideias-força, já tinhas de maneira consciente que tinhas que trabalhar da maneira que trabalhaste nestes livros, até nos três livros. Pois, realmente a pergunta é bastante interessante, porque eu, agora, nunca foi uma coisa em que eu pensei detalhadamente sobre o assunto. Eu penso que, ao início, foi sobretudo intuitivo. E não foi assim nada que eu pensei de quero falar sobre isto e isto. Ao início foi intuitivo, sobretudo. isto, primeiro, não te, pode parecer que não tem muito a ver com a pergunta, mas acho que é importante, é que eu ultimamente tenho sentido menos interesse em publicar do que sentia quando, pronto, claro, quando publiquei esses. Aquela euforia, aquela vontade, exatamente, quase danada que tem que ser, tem que ser. Aquela missão de querer publicar. Eu tenho sentido bastante menos isso, mas quase que sinto a necessidade de o fazer, porque quando as pessoas pensam os três livros que publicaste, eu quando os releio, ou quando, quer dizer, reler, não exatamente, mas quando me relembro, pensas um pouco, exato, daquilo que eu escrevi, eu penso, eu estou tão diferente, aquilo que eu faço neste momento é tão diferente disso, que eu quase que sinto a necessidade de uma maneira ou de outra, mostrar aos leitores que aquilo que eu faço já não é assim. Olha o arco-íris, como vai tão doido a correr, tão doido a correr. Leva no cabelo, leva sem sabê-lo, uma fita de cor. Uma fita de cor. Olha uma menina, como está tão linda a dormir. Foi o arco-íris, foi o arco-íris que lhe disse: vem sorrir. Olha o arco-íris, olha para a menina a brincar. Brincam só de vê-las, só de vê-las a rodar. Mas vem uma estrela e canta, e vem outra estrela e canta. Queremos entrar, queremos entrar. Trazem um joguinho de berlindas e coxinhas que lhes ensinou o mar. Sempre, sempre, sem parar. Sempre, sem parar. Sempre, sem parar. Sentem o sabor do mar. Olha o arco-íris, como vai tão doido, tão doido a correr. No cabelo, leva sem sabê-lo, uma fita de cor. Uma fita de cor. Olha o arco-íris, como vai garrido sem saber. Faz um alarido, falo sem sentido, mas é bom, é bom de ver. Ensinou o mar, correm pela areia e comem laranjas sempre, sempre, sem parar. Sempre, sem parar. Sempre, sem parar. Sentem o sabor do mar. Olha o arco-íris. Mas há uma coisa que é esta. Tu falaste há pouco... minutos atrás, de um grupo que se reúne no Porto, uma vez por mês. De qualquer das formas, a pergunta não tem diretamente a questionar o que é que fazem, os objetivos, mas no fundo é um pouco tentar perceber, assim, quase de ingenuidade minha, fazer-me um pouco, assim, básico. A pergunta é, tendo tu consciência do teu próximo trabalho, aquilo que estás a fazer, aquilo que queres e querás fazer no futuro, não se sabe assim muito bem as saídas ou as pistas, as portas que irão ser abertas ou que se abrirão para esse teu trabalho no domínio da escrita. De qualquer das formas, dá para pensar ou pelo menos fazer um pouco assim este, vamos lá, balanço da questão, que é: renego ou não renego estes livros? Até que ponto é que eu tenho vergonha Pois, deste voluntarismo. Até que ponto é que isto, por vezes, te acontece? Houve uma fase em que me acontecia muito, em que eu sentia mesmo que tinha mudado tanto, e pronto, por aquelas razões que já disse, que eu queria mostrar que tinha mudado, porque sentia que as pessoas, quase que sentia que, enfim, supostamente, pode-se imaginar que a rapariga que escreveu isso aos 11, 12, 13, 14 anos, agora aos 18 já mudou bastante os interesses e a maneira de escrever. E apesar de, pronto, supostamente isso ser, as pessoas terem de pensar nisso, eu sentia que, pronto, que não era isso que acontecia. Então eu sentia quase a necessidade de dizer que tinha mudado e, portanto, a forma que eu encontrava para fazer isso era realmente quase renegar os livros que tinha publicado. Aquela E relação amor-ódio, ou foi. seja, Exatamente. E. fiz, fui eu, porque não há hipótese de me esconder, mas pelo amor de Deus, não me relembrem uma fase Exatamente. má na minha vida. Exato. Quase fazer um quando me relembravam coisas que eu tinha escrito, ou quando eu própria pegava no livro e relia, quase um facepalm de ai, Como fui aquele. capaz de. Exato, como é que isto aconteceu? Mas depois, eu agora estou já. Já avancei um bocado para essa fase e já, pronto, eu sei que, claro que está diferente daquilo que eu faço agora, cresci. Não é necessariamente, enfim, por ser pior, é diferente. E eu penso que se, por exemplo, se eu publicasse outro livro, que, portanto, seria completamente diferente, vou sentir ainda menos isso, porque lá está, vou sentir menos necessidade de me distanciar, porque, pronto, já tem aqui outro livro, já estão a ver, é diferente, já este já não é. Não quer dizer que eu não possa vir a escrever mais fantasia, mas, enfim, toda. Porque há escritoras, nomeadamente muito famosas, que continuam na fantasia e Não, dali não claro, saem, claro. e percebe-se que quem for leitor atento dos livros, elas dão saltos Claro, qualitativos. Quer dizer, há sempre reformação. exatamente. Não vou falar da Anne Bishop, mas há a Ursula K. Le Guin, por Sim, exemplo, que são sim, sim. escritoras Da música, que claro. trabalham nesse tipo de campo literário, e vai-se percebendo que há ali todo um universo muito complexo ao fim e ao Exato. resto. Portanto, independentemente do teu percurso futuro, quer dizer, em termos de escrita, isto está aqui, não há hipótese de o Exato, apagar, já não. não há qualquer tipo de. Mas voltando outra vez ao início, vamos agora ao concreto, a flor de jasmim. O que te levou, sem ser questões da vidinha, porque essas não interessam aqui para o caso, mas a fazeres uma pequena narrativa, que tu designas mesmo logo um conto. Sim, um bom. Uma jovenzinha de 15 anos, a flor de jasmim, a protagonista, e depois o Pedro, que substitui, que é o carteiro, que substitui temporariamente o pai, num dia de muito calor, numa pequena vila supõe-se, do interior do país. Mas até que ponto é que, o que é que te animou, o que esteve o motor e a gasolina literária que colocaste nesse motor para depois aparecer exatamente este pequeno conto? Eu acho que esse foi, até de todas as coisas que eu escrevi, foi o que foi mais, quer dizer, inspirado e até motivado por acontecimentos reais. Concretos. Exato. Não necessariamente um acontecimento concreto, mas vários. Pois. E várias coisas que eu ouvi, assim, pequenos detalhes que depois foram juntando e que eu pensei, espera aí, estava assim uma história para contestar algumas coisas. E eu sei que realmente pode parecer, ao ler o conto, que há ali. Tem as ilustrações todas que parecem, enfim, mais infantis e todo o tom do conto, mas que depois o tema em si é bastante mais complicado Complexo do que. do que aquilo que eu faço parecer. Mas o tema foi uma das primeiras coisas de, enfim, sem ser de fantasia, que me interessaram e que eu pensei escrever assim um conto à volta disso. De resto, não. Foi simplesmente. Foi uma das coisas que, pronto, inspiradas de acontecimentos reais. Da vida do dia. Mas Exato. aí percebe-se, por exemplo, nessa pequena história, antes de entrarmos no submundo, um pouco a realidade também estava aí espartilhada por outra. Tu aglutinaste aquilo de uma maneira em que há a necessidade quase de ir para um sítio onde as pessoas são muito idosas. Os dois jovens que aparecem como protagonistas desta pequena história. Um é o carteiro, que acaba por ter protagonismo porque o pai, entretanto, Exato. adoeceu, e ele o substitui temporariamente, e depois a própria que vem da cidade, do urbano, do grande urbano, se for se calhar de Lisboa, ou Braga. Sim, ou, viu? E vai para uma vila do interior. Até que ponto é que são os jovens, que poderá estar implícito nesta pequena história, a alertar, porque são mais empenhados, são mais generosos, são mais genuínos pela causa do bem público, por exemplo, que é um... O motivo que está aqui por trás é a desgraça urbanística, as vontades de todas as autarquias deste país, que de uma forma discricionária rebentam com tudo para colocar um centro comercial, ou uma palhaçada parecida com um centro comercial, onde o consumismo e o respeito pelas pessoas acaba por simplesmente por ser espezinhado. Era um pouco esta ideia que estava por trás quando tu escreveste este pequeno conto. Era bastante. E até eu mesmo na altura, quando o escrevia, percebi-me que não era tanto uma... Mais uma vez, isso pode não transparecer muito. Sim, e claro, agora eu olhar para trás, claro, eu apercebo-me que, pronto, que não resultou muito bem nesse aspecto, mas... Que já era nem tanto ver uma questão de bem público, diferentes, enfim, que o bem público e isto é o mal, era mais diferentes perspectivas de bem público e que, enfim, se uma parte da cidade muito pequena podia achar que o melhor para o bem público era destruir aquele prédio, outra parte, que pronto, depois opõe-se, achava que não. E quanto à Flor de Jasmim e ao Pedro, que são os dois jovens metidos na história toda, tu queres dizer com isto que, independentemente da idade, as pessoas, os jovens até, se calhar é um apelo até um pouco lírico, no sentido em que todas as pessoas têm o direito e o dever de participar na causa pública, civicamente. Sim, sim, sim. É um pouco também por aqui que tece esta tua história. Sim, absolutamente. É absolutamente isso. E... Eu mesmo... Porque os jovens, eles têm visto uns tontos, uns irresponsáveis, não têm uma ganga ideológica por trás, quer dizer, não têm aqueles conceitos, mas os jovens, se calhar, até têm o desprendimento e o genuíno e a vontade e a coragem para... Exatamente, diferentes qualidades que são necessárias para fazer certas coisas acontecer, que, à partida, pessoas mais velhas podem achar, não... Mas é um tonto. Exato, é um tonto, não está para ali a fazer nada, mas que, na verdade, acabam até por ser essas que impulsionam mais mudança, ou, neste caso, não haver mudança. E, por exemplo, na a família da Jasmim, que são todos idosos, que ela vai visitar, não é tanto por uma questão deles de ser preciso ali dois jovens que vão ali, enfim, dizer oponham-se, é preciso... Claro, evidente, assim, exato, um aquela coisa... É preciso revolta, os iluminados... Exato, é preciso baterem um pé. Não é tanto porque a família dela não teria a capacidade de fazer para isso, fazer. Mas talvez não... Ou seja, são diferentes qualidades nas diferentes idades, mas também não sentiria... Talvez não teria tanto aquela esperança e aquela ideia que se podia fazer alguma coisa à partida. E é sobretudo isso que a Flor de Jasmim e o Pedro, pronto, trazem e que depois, com a ajuda de todos os outros, conseguem. Seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você por favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Segredos do submundo, isto o tempo avança, e depois a herdeira Segredos do Submundo 2. Tu, quando partiste para esta fantasia, que é uma fantasia, nota-se aqui, aparentemente, e dando de barato, por aceito aquilo que tu disseste, até, como é que eu fui capaz de escrever uma coisa destas? De qualquer das formas, as coisas estão escritas. Exato, não há nada, já está, não, não há nada fazer. Que lhe fazer. E, portanto, quem quer ler, quem não quer, não lê. E quem leu também tem o direito de interpretar o que aqui está. Portanto, foi aquilo mais ou menos que eu tentei fazer. Espero que não me tenha espalhado muito ao comprido. O que é que acontece? Tu usas aqui, como já dissemos no início, a questão do bem e do mal. Juntas aqui depois também uma série de elementos simbólicos que fazem parte quase do nosso património cultural judaico-cristão, ou pelo menos incontornável da tradição literária europeia. Sem ir logo a correr para o Harry Potter, nem a que o pareça, talvez a batalha com as fitas fazer alguma colagem por aí, de qualquer dos modos e maneiras, há aqui uma vontade quase de uma jovem como tu, à época, de escrever um livro, uma saga, são, portanto, uma sequela, são dois livros, que têm uma marca muito concreta, que é Alice no País das Maravilhas. Portanto, o degredo faz parte, seria eventualmente o espelho que nos permite avançar para um mundo imaginário, será depois o alçapão que aí vamos nós para a aventura, para o outro lado, as 20 mil milhas ou a viagem ao centro da Terra de Júlio Verne. Portanto, isto está lá, poderá eventualmente, pouco não é vergonha nenhuma, bem pelo contrário, e depois tu colocas ali uma série de personagens, alguns nomes da mitologia greco, mas mais da cultura clássica grega, e depois pessoas e personagens com elementos musicais, o clarinete dado pelo senhor, que eu lembro-me já, Onésimo Queiroz, que permite exatamente a música como um elemento encantatório, como um elemento, se calhar, que tem a ver com Das Mil e Uma Noites, toda uma série. Portanto, foi isto tudo que, ao colares a Artemis aqui, ao colares o Eurico, ao colares depois, já lá iremos ver as subpersonagens, o que é que isso quer dizer. Portanto, foi todo este, se quisermos, este tipo de cores que tu juntaste para depois fazeres projetar numa tela, não numa com a paleta, construir estas cores que aqui estão. Foi muito isso, porque eu realmente, quando penso em toda a história e naquilo que me vou escrever, não sei porquê exatamente, eu penso em cores, mais do que noutras histórias que escrevi. E cores, realmente uma mistura de tudo isso. Pronto, na altura não tinha exatamente consciência de dizer isto é mais ao estilo de tal, isto é mais ao estilo de tal história. Era realmente assim uma mistura um bocado colorida de várias coisas. E não, também de obras específicas, também como a Alice no País das Maravilhas, por exemplo. Mas também assim de uma espécie de... não sei muito bem como explicar, mas um imaginário... que na minha idade eu tinha e que muitas pessoas na idade que eu tinha nessa altura têm, é uma espécie de imaginário colorido feito de muitas, a junção de muitas coisas. Porque a cor está muito presente, são os jardins imensos, cores, nesse tal mundo, nesse tal submundo. E o submundo é muito colorido. Carregado de cor, água, de todas as tonalidades possíveis. Portanto, é todo, ou seja... Aquela realidade, sonho-realidade, ou por outra, aquela questão que é o espaço do onírico, era muito forte também quando tu construíste estes dois romances, ao fim e ao resto. Era muito forte porque juntamente com o interesse de contar uma história, o outro interesse era criar um mundo que, enfim, em termos de fantasia, fosse assim uma paisagem sonhadora e que de outra realidade, às vezes um pouco descabida e nonsense, mas que fosse apelativa, porque... E nesse aspecto, não tanto para apelar leitores, porque na altura eu não, enfim, não pensava em, quando comecei, nem pensava em publicar ou para mostrar outra, era simplesmente para mim. E realmente criar assim um universo que para aquela idade fosse, que me apelava e que era assim uma mistura de tudo e mais alguma coisa que me apetecesse. Eu pensava que um elemento que me apetece pôr uma cidade que tem, enfim, já estava. Estava lá dentro. Uma das coisas que é muito interessante neste, vou-te dar uma novidade, que tu quando escreveste isto, e se calhar nem agora tens consciência disso, e também não vem mal ao mundo por causa disso, é... Eu também tive a minha época, não de escrita, mas de leitor de ficção científica e de fantasia, muito forte. O que é que acontece? Eu, quando acabei de ler os teus dois livros... saltaram-me logo imediatamente a ideia de dois livros, pelo menos dois, que eu li há muito tempo. Um chama-se O Oeste do Éden, de Harry Harrison, e o outro é, não sei como foi a tradução para Portugal, em português, mas chama-se Hot House, de um escritor inglês, Brian Aldiss. Muito daquilo que está nestes dois livros, o segundo, Hot House, eu não sei se está traduzido, mas eu não sei a tradução, também não importa aqui para o caso, mas o que é que me faz ver exatamente nestes dois livros? Que é exatamente a reversão destes dois, ou por outra, o tal submundo teu é o lado edénico, se quisermos, destes dois livros, que tu fazes exatamente... num plano ao contrário. Os tais espelhos que, que é possível ler as tuas obras é um pouco isto. Ou seja, tu, na adolescência, partes do mundo do real para, exatamente, o outro lado. O sonho. É um pouco... E eles fazem exatamente o contrário. Mais adultos, mais estruturados. Se nós deixarmos isto, o que nos vai acontecer é exatamente isto. É o contrário. O seu contrário, que é um mundo de violência, de alguma agressividade. Portanto... Foi um pouco esta também... pode ser lido desta maneira sem os escritores que eu agora citei. Estes dois teus livros. Absolutamente. Eu não conheço o segundo livro que falaste, mas conheço o primeiro. Mas é absolutamente isso. E até mesmo noutra perspectiva, muitos dos livros de fantasia que eu li na altura, que eram praticamente os únicos livros que eu lia, até mesmo de autores franceses, não só de portugueses, sim, ingleses, claro, traduzidos... Claro. Tinham muito, a maior parte deles, ou era, pronto, uma realidade alternativa que já estava presente no livro, ou também havia muitos em que era realmente uma espécie de portal para outro mundo, claro, para um mundo paralelo. Enfim, isso estava presente em imensos livros. E eu também, ao ler, eu sentia que lia e conhecia os mundos de que os escritores falavam e pensava... Eu também quero tentar criar o meu próprio submundo, um mundo alternativo. Sem pensar, na altura, sem pensar em muito mais do que isso. Pensar mais na questão de ser apelativo, criar um mundo do nada e pô-lo em papel e guardá-lo. Estamos quase a chegar ao final da entrevista, é assim. Tu depois também usas aqui um esquema retórico, uma questão técnica, para encontrar e definir quem é a herdeira do submundo. Quando tudo está à espera, ou está à espera que seja a personagem A, acaba por ser a personagem B. Exato. E essa ligação da personagem B à herdeira e depois a junção com o lado mitológico, o centauro e estes elementos assim, o que é que te ocorreu, se é possível teres lucidez disso à época, para fazeres este tipo de saída que encontraste? Não é uma fuga, mas uma saída com lógica dentro destes dois teus livros. Bem, por exemplo, nesse lado mais mitológico, isso mais uma vez era simplesmente... eu talvez agora, sim, faria, mas de uma forma diferente, talvez de uma forma mais consciente, mas na altura era simplesmente Eu quero pôr este elemento, pronto, vai, okay. está aí. Quanto a quando se revela quem é a herdeira e que claro. Não é uma mais a que se esperava, sim. talvez, mas é outra, acho que até foi mesmo porque na altura eu já começava a ficar um bocado farta de toda a previsibilidade que. Exato. E de todas as histórias realmente de fantasia que eu lia, e que eu pensava, pronto, já sabe quem vai ser, tem de ser assim, e eu pensei. Posso tentar outra coisa, posso tentar fazer com que talvez não é preciso ser sempre a personagem principal que é quem acontece tudo. Enfim, pode estar dentro da ação, mas de outras maneiras. E acho que foi mesmo na altura, aí eu sei que isso foi mesmo consciente, eu pensei mesmo, não, eu não quero fazer desta forma, não vai ser assim. Fechamos assim mais uma edição de Livros com Rum, programa número 308, onde tivemos como convidada a jovem escritora Júlia Durand. Nós despedimos com a promessa de novo regresso já na próxima semana para mais uma conversa à volta dos livros. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.